Vou falar pra vocês que deu uma saudade da minha terra. De que me adianta? Adeus, Paulistinha do meu coração. Lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver as madrugadas quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação arrei um burrão, cortando estradão, saio a galopar. E vou escutando o gado berrando, sabia cantando no Jequitibá. Pra minha mãezinha já telegrafei e já me cansei. Aqui o sistema é bruto, hein? Aô! De tanto sofrer, essa madrugada estarei de partida pra ter a querida que me viu nascer. Já ouço sonhando o galo cantando, o iambu piando no escurecer, a lua prateada clareando a estrada, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci e lá quero morrer. Vem na palma comigo, vem, tchau. Viajando pra Mato Grosso, Aparecida no Tabuado, lá conheci uma morena e me deixou amarrado. Deixei a linda pequena, por Deus, confesso, desconsolado. Mudei o jeito de ser, como é que é? Bebendo pra... Eu sinto o peito despedaçado, o pranto rola depressa, o meu rosto já cansado. Jamais eu esquecerei a Aparecida do Tabuado. Deixei a minha querida, deixei minha... Que é isso? Deixei a minha querida, deixei minha própria vida. 60 dias apaixonaram.